Insiste o Brasil. O lançamento para Romário. Ajeita no peito. Tentou virar do outro lado. Cafu domina. Insiste o Brasil. Atrás do segundo gol. Olha o toque de cabeça. Gol! Olha o lançamento, ele mete a cabeça na bola certinho. Olha os abertos escolhendo o campo. O Cafu fez o cruzamento, dessa vez certo. Por isso foram fazer festa pro Cafu. Olha como ele mete certinho na cabeça do Rivaldo. O lance que já tinha passado pelo Romário, que voltou no Cafu. No segundo cruzamento, Rivaldo mete a cabeça na bola para você curtir de novo. O 2 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Quem sabe vale aquilo que eu falei. O time volta com pegada, volta com mais vontade, melhora no segundo tempo e sai a goleada, que é necessário. Os três pontos são fundamentais, Falcão, Casagrande, mas a goleada é importante para devolver confiança, para devolver autoconfiança, para devolver alegria, para trazer de novo essa coisa, essa ligação importante de torcedor e seleção brasileira.